queridos da escola integrada não poderão perder a grande oportunidade de participarem do show de calouros incrível. Esta é a oportunidade para vocês mostrarem os seus talentos. Não percam, em breve aqui na Rádio EMAP.